Sabe aquele sonho que você deseja? Ou seja, cerveja. Sabe a sensação quando alguém te beija? Ou seja, cerveja. Uma nova skin gelada vindo na bandeja. Ou seja, cerveja. Eu brindo sim, eu brindo alegria numa nova skin. Eu brindo sim, eu brindo sim, eu brindo alegria numa nova skin. Eu brindo alegria numa nova skin. Senhor!